tudo bem, já pode entrar em nossa sala. Já não tem mais nada fora do lugar, eu arrumei e preparei nosso jantar pra te impressionar. Essa noite que eu quero olhar pra trás e relembrar. De hoje em diante é 100% eu quero que arrume sua mala e more aqui. De hoje em diante é sem se despedir. Não precisa pensar em nada, só diga sim. Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer. Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que há em mim. Demorou pra gente se juntar. Demorou pra ver cuidar de mim. Demorou pra você aceitar. Demorou pra eu te assumir. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também. Coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também. Coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Vitinho! Em tudo, em tudo que eu fizer. Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que há em mim. Demorou pra gente se juntar. Demorou pra vir cuidar de mim. Demorou pra você aceitar. Demorou pra eu te assumir. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também. Coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Seja bem-vinda, a casa é sua e o coração também. Coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Tudo bem. Coisa mais linda, fica tranquila que agora tá tudo bem. Bate palma com imaginação. Tá tudo bem, já pode entrar. Rei do Bacalhau, vocês são demais! Obrigado! Obrigado, irmão. Um dos grandes amigos que a gente tem na música. Se hoje eu tô no Imagina Samba, eu também devo a esse moleque aqui, que falou bem de mim pra caramba, pois moleque. Tamo junto, irmão. Preciso nem falar nada, né, gente? Muito sucesso, obrigado, irmão. Tamo junto, irmão. Bate palma pro Vitinho.